DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. O original em fazer você dançar. Amigo cabeludo da equipe do Leno, a covardia chegando agora. Valendo! Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor. Não sentiu o calor de alguém. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. Tô baixando camarada, DJ Comprido, consagrado. Hoje curtindo uma folga, afinal de contas ninguém é de ferro, né, meu irmão? Tudo que eu vi, só na Tijuca. Não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. Chegue da saudade, o animal das recordações. DJ Paulinho Boy já por aqui, quadro do Pica-Pau, primeiro tempo. Segundo tempo em Marituba, daqui a pouquinho. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza. Coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. E aí? Nem seu nome eu sei dizer. O melhor sabadão da cidade é aqui, quadra do Pica-Pau. Ela veio, pra onde ela vai? DJ Paulinho Boy. Não sei dizer. Meu amigo César de Marituba, chegando pra recordar aqui. Saudade, vai. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você. E eu nunca ficava em teus braços. Meu querido Canidé e toda a galera aí do Kumaru. Só aqui com a gente, obrigado, tá? Pra curtir na moral. Assim, ó. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca família Pica Mônica lá do Cuí. Hoje ela tá por aqui curtindo. Obrigado, Mônica. Valeu. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você é a Rita e a Ju, olha, inseparáveis. Meu amigo Márcio do Ubi. Bora, Márcio. Sorrindo pra mim, fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Aquele beijo. Aquele beijo que te dei. Chegue! Da saudade! DJ Paulinho Boy, um covarde da saudade. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. E você? Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim e já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Jegue da saudade. Só lembrar, fico com raiva de mim. Hoje, amor, estamos aqui hoje, quadra do Pica-Pau, Jegue da Saudade. Paulinho Boy, convidado especial. Primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente chega junto em Marituba com o Zolo Mineirão. Verdade, daqui a pouquinho tomo por lá, Ponte da BR. Bora curtir, família, saudade! Quantas vezes pedi pra você. Jegue da saudade, o animal das recordações. Que fica louco de amor para lidar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. DJ Paulinho Boy. Só lembrar, fico com raiva. Reconheço que o culpado fui eu. Mesmo assim, eu me conformo. Nem tudo se perdeu. Mandei pôr anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal que fala de mim e de você. Agora todos vão querer. Agora todos vão querer nos conhecer. Minha amiga Cláudia, sangue bom. Aí das fantásticas, tá com a gente também, Cláudia. Um abraço, olha. Vamos lá. Pensando bem no que aconteceu, reconheço que eu. Paulinho Boy. Mandei pôr anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal, quer falar de mim? Jegue da saudade. Nada mudou para mim. Não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que esse jegue da saudade tá demais! Companhia para baixo do dia, tem DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade, o Paulo era do Pitiu, em São João de Miranda, chamou? Aí pela parte da noite, tem DJ Paulinho Boy no Bala Saudade, Casa da Seresta, lá em Salina. Só depois de viver que se aprende, pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende, pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. E o mundo? O mundo é nosso, vamos viver. Jegue da saudade. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Chegue da saudade. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Curtindo a moral, cola no pica-pau. Hoje a gente está no setor da Rita, né? Fora desse céu cinzento eu vejo. Vai, Popete! Mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo. Rita e Su já estão aqui no Pop Saudade 3D. Eu sou guia, você chora. Fantásticas 3D das... As Fantásticas 3D da Saudade. Vou despedaçando a memória, procurando o meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. parceiro consagrado DJ Convido. Tá com a gente também, tá na manhã hoje. Hoje ele veio curtir a folga, né, meu irmão? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Rapaziada de Marituba aqui com a gente também. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Bora, Mariana, tá de fuga, né? Na janela em que eu sorria você. Rapaziada de Anani Deu, minha amiga Mariana. Tá por aqui também, obrigado. Vamos lá. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Cidade é aqui, Quadra do Pica-Pau. Bora curtir a chão. Hoje eu vou sair pra procurar você. Essa noite espero te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você, quem sabe gastar o meu. Meu amigo João Simar, midback dos Guardiões da Saudade. Distante de você. Tá com a gente a partida. Te amo demais, não dá pra te esquecer. E eu? Eu dava tudo pra voltar pra você. É o Jack da Saudade, o animal das recordações. Se você quiser. Jack da Saudade. Vem recordar com o eu dava tudo pra te. Já não suporto ver o tempo passar. O nome diz pra mim que me ama. Bora recordar aqui da cola do Pica-Pau. Assim, ó. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você, quem sabe, achar o meu prazer. Tudo perde a graça, distante de você. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Amiga Sônia, bora Sônia. Mexe com meu corpo. Ela é sua amiga aqui por aqui com a gente. Obrigado. Parece não tem jeito, não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos.

eu estou chorando. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. Pra recordar na moral, vai, senhora. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado, yeah, yeah. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. O amigo Márcio do Ubi, tá com a gente, bora, Márcio. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo, Mariana, bora, Mariana, que esquecer por um momento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu saudade, pensamento. O animal das recordações, trazendo o presente, o melhor do passado. Esquecer por um momento. DJ Paulinho Boy, um covarde da saudade. Você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isso eu garanto. Um abraço aí para o nosso parceiro DJ Newton, considerado. É do 40 horas, está com a gente, meu irmão, obrigado. Alô, Canidé! Toda a galera do Kumaru aqui com a gente, olha. Bora, DJ Newton! Nem o sol queima mais que tua boca quando eu estou a te beijar. Te amo, te amo tanto. Nossa amiga Lúcia, só vou deixar. Abraçou nossa amiga Lúcia quando eu morrer. É muito vírus, olha. Isto eu garanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Bora, Sônia, bora, Sônia. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo. Alô, Jael. Alô, Terra Jean. No Maranhão, tá aqui com a gente, obrigado. A minha amiga Lúcia, olá, através da via WhatsApp aí. Um abraço pra você, Lúcia. O passado ali ficou, ainda está encravado em seu solo molhado, que não secou. Existe uma saudade mesmo. Olha o Santiago e a Lorena aqui, olha. E ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Vamos que vamos, meu animal! Jegue da saudade, vem recordar quando do meu animal. Passo na esquina e vejo aquela multidão. Me lembro ainda criancinha. Amigo Bordosa, aí do grupo Fruti Futs. Tá com a gente também, curtindo todas. Segura, Bordosa. Mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Rua, oh rua, Mariana. Rua da recordação. Rua, oh rua. Ai, o passado, ai, ai, ai, se ai, que esse jegue da saudade. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que esse jegue da saudade. Se presente em meu coração. O passado se imaginou que eu pudesse me deixar. Cantei a canção do amor quando eu te vi passar. Recordando assim, ó. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação. Quero você numa. Rapaziada aí dos Gordes hoje também estão com a gente, obrigado. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Junta teu corpo junto ao meu para amar. Recordando, vai. Junta teu corpo junto ao meu. da saudade. E aí, Paulinho Boy, hoje chegando junto aqui na quadra do Pica-Pau do Jegue, ao lado do parceiro DJ Tavinho. Suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. E aí? Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a todos que você mentia. Tô baixando uma camarada abaixo do Ubi. Tá só de boa aqui também, curtindo, olha. Bora, Cláudia. Cláudia das Fantásticas aí. De nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, meu amigo cabeludo e também o Lino. Estou com a gente, bora Lino, bora cabeludo. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Você está bem, você está melhor. Chega aí, Tavi, chega aí. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. Pode falar, meu irmão, bora, é nóis. E a cada minuto que passa, me sinto morrendo. Chefe da saudade, o seu encontro com as músicas do passado. Porque de saudade, a gente entende. E a cada momento que passa, me sinto tão só. Então vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Essa dor. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim, eu garanto você voltaria correndo pra mim. Pica-pau, só filé, som do Jegue. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. Olha o detalhe, estamos gravando ao vivo, tá, gente? E a cada minuto que passa, me sinto morrendo. A saudade. Olha, tá com a gente também, tá vindo. Meu parceiro Mauro, Mauro e companhia, um dos caras considerados aqui na colada do Pica-pau. A cada momento que passa, me sinto tão só. Amor, vem, vem, vem, aliviar essa dor. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem, aliviar essa dor. Se soubesses como estou sofrendo tão longe. O covarde da saudade. Vem me beijar, amor. Vem, vamos que vamos, vem, meu animal. Vem aliviar. Mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca. E aí? Nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor está me chamando. Estamos gravando ao vivo, hein? Nosso Senhor. Compartilha, meu camarada, abaixo do Ubi. Tá só de boa. Falou, Paulinho, boy, hoje eu não vou rodar. Hoje eu vou endoidar. Bora, cabeludo, Bola John. A bajada também de Marituba aqui com a gente, obrigado. Legão e companhia. Vai, Marituba, daqui a pouquinho a gente vai pra lá. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Lindas flores estão bordando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada, sinto a vida já me dando. Senhor Deus, assim chamando lá pro céu, está me chamando. Vamos que vamos, meu animal. Nosso Senhor inveja, você sabe. Oh, você chorando, amor, como quem ama chora. Pode chorar que já não adianta, não estou mais afim. Pode chorar que já não adianta, vá pra longe de mim. Jegue da saudade. Pode chorar que já não adianta. Vem sentir a pressão do animal. Do Jegue, vamos lá. Fechar a sequência do Flash Brega, mas essa aqui, ó. Chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma dos mais. Então vai! Vai com Deus, amor, seja feliz. Mariana Vieiras. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Essa não, covarde! Tempo depois, até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois, até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Da saudade, o seu encontro com as músicas vai do passado. Com Deus, é saudade. O Jegue da Saudade, um animal das recordações. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Fala do Pica-Pau, tá bonito. É o Jegue. Um dia a gente vai. Convidado especial, o DJ Paulino Boy. O covarde da saudade. Chegando, vamos lá. Não tente esconder. Fracassar. Essa não, covarde. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras. Até as pedras se encontram quanto mais. Chegue da saudade, levando você em uma viagem rumo à recordação. Vamos cantar. Ontem eu vi você. Em sonho, no sonho. Ontem te beijei. No sonho é ter você aos meus pés. Vem sentir a pressão do animal. Jegue da saudade, jegue da saudade. Poder te tocar, sem sono, meu sono, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. Bora dessa, Paulinho! Pra que a nossa quadra do Pica-Pau assim, papai? Oh. Poder te tocar. Nosso parceiro Mauro por aqui, toda a comitiva. Já com o tapinho de saudade. É nossa onda assim, ó. Bora, cabeludo! O sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites, te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. Aproveitando essa folga, aparelhagem na verdade, manutenção, e a gente começou uma... verdadeiro roteiro desde ontem no Acará. Estamos aqui hoje, quadra no Pica-Pau, do meu grande amigo Ivano, aqui da cidade de Nova. Daqui a pouquinho, DJ Paulino Boy lá no ponte da BR em Marituba. E amanhã durante o dia, Balneário do Pit 1 em São João de Piravas. Aí pela parte da noite, a gente chega junto em Salinas. Segunda-feira tem Paulino Boy no Bar do Bada. Quinta-feira tem Polpilho, tem Paulino Boy. Vamos, meu animal! O animal! O animal! Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Vou aos limites. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. A Rita viaja, né? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais longo. Jorge Mames de Beck! Ele é a Mônica. Que já existe. Aí dos guardiões. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar, não vale a pena. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, em meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos. Que? Pra sempre amar, você me perdeu. Não deu valor em mim. infelizmente a gente só dá valor depois que perde. Obrigado. Te peço perdão. Tá o comprido, tava marcante hoje. Tá vendo que é mais perto, né? Sinto que estou com você, amor.

quê? Lima Neto, a voz do amor. Vem, vem, vem dançar, hashtag da saudade. Porque aqui, o nosso animal faz você viajar. Chegue da saudade, levando você em uma viagem rumo à recordação.